Bem, hoje dia 12 de outubro de 2014, vamos crescer um pouco mais juntos aqui, falando do Dia das Crianças, né? Bem lembrado, ó. Vou liberar mais cedo para você ir para a churrascaria. Amém, amados? Vamos lá. Preparativos para multiplicação, tá? Alguns irmãos eu vou dar essa aula de novo, porque estão viajando, mas aí vamos aproveitar aqui a gente que está aqui, ok? Porque essa aula é importantíssima, tá bom? Perseverança e oração pelos alvos, salvação de vidas e integrantes do núcleo e datas. Irmãos, a gente pensa em multiplicação dos grupos, e é bom a gente ter isso muito bem aquecido no nosso coração, porque a gente tem propósito com o grupo. O grupo é de crescimento espiritual, mas também de crescimento evangelístico, né? E uma estratégia extraordinária. Veja que estamos trabalhando na Vida Nova com evangelismo 1 a 1, evangelismo no grupo, que é o núcleo, e evangelismo aqui. Então é todos os nossos relacionamentos estratégicos, né? De ganhar, de ficar vidas. Amém? Então, o núcleo chega uma hora que ele precisa multiplicar. Ele é feito para isso. Sei que dá uma dorzinha no coração, às vezes as pessoas tão preciosas estão com a gente ali. Só que o que é melhor? A gente ficar, ó, oh, eu te amo. Você é tão bom. Tão bom estar com você. Tão maravilhoso estar com você. Ai, eu amo estar com você. Você é uma pessoa tão legal. Ah, meu irmão, depois, isso fica 6 meses, 1 ano. Depois de 1 ano e meio. Qual a motivação? Se não há um propósito maior do que o relacionamento. O cristão, em todas as suas atitudes, se o propósito maior dele, perdão, se ele não tiver um propósito maior do que o que lhe dá prazer, ele é um hedonista. Ele é alguém que está preocupado com o próprio prazer. Mas, se ele tem um propósito maior, aquilo ganha um sentido. Se o cara na sua fábrica só faz sapato, você faz o quê? Sapato? O que você faz? Colo, só colo, só colo. Nunca vai sair de colar o sapato. Você fala assim, rapaz, eu faço o melhor sapato que essa cidade já viu. Olha a qualidade disso aqui. Aquele cara vai colar 2 meses. Depois de 2 meses vai estar costurando, depois vai estar revisando, depois vai estar gerenciando. Porque o que ele faz, na verdade, é só uma etapa. Amém, gente? Então, assim, é muito bom eu estar com você, então vamos ter um relacionamento paralelo ao núcleo, vamos se encontrar as famílias, fazer um jantar, um almoço, não é? Mas se eu quiser restringir o núcleo só ao nosso relacionamento de amizade, perde o propósito do núcleo. Não é o encontro de amizade. Encontro de amizade a gente faz nos outros dias da semana. O propósito ali é edificação, discipulado, de certa forma falando coletivo, né? Treinamento, para que um dia o irmão ali tenha condições de ter o grupo dele também. E se ele não quiser, não, grupo eu não quero ter, mas eu posso ajudar. Glória, aleluia, sempre vai ter espaço para você. Às vezes o cara não quer. Eu vou enfiar água lá abaixo dele que ele tem que ser líder de um grupo? Jamais. Nada forçado dá certo. Mas ele pode dizer assim, pastor, não quero ser líder não, mas pode fazer a minha casa. Glória a Deus, mais uma casa. Porque às vezes o cara quer, mas a casa não pode, porque tem uma pessoa que bebe em casa, sabe? Tem uma coisa constrangedora que não dá para ter um grupo. Mas o cara diz, não, não quero ser líder, mas pode ser na minha casa. Aleluia! Não é verdade? Aí o cara já vai ter que sair daquele grupo original para poder estar na casa dele no outro dia, tá? Então, assim, como é, pastor, que a gente vai preparando, então, para isso? Primeiro, oração. Pelos alvos. O núcleo, ele sempre deve orar pela sua multiplicação, mesmo enquanto recém-multiplicado. Então, o grupo de Marisa, o grupo de Chateau, grupo, todos os grupos, não importa. Mas acabei de multiplicar agora, vou orar já por outra multiplicação? É para não esquecer o alvo. Então, sempre de grupo fala, se ninguém falou, vamos empolgar o povo para isso. Gente, vamos orar pela nossa multiplicação. Como? Nós só somos 5. Mas um dia ele vai ser 10. Um dia ele vai ser 12, 13. Vamos ganhar pessoas, vamos ganhar nossos vizinhos. Então, sempre o líder tem que estar plantando sementinha de que a ideia da igreja é crescer e alcançar toda a terra. Não foi isso que Deus mandou? Então, o grupo não é um grupo de afago. Não, é um grupo de edificação, de viver a igreja toda. E a igreja não cresce? Então vai crescer também, multiplicando o grupo, tá bom? E o grupo está sendo treinado para poder cuidar das vidas, tá? Então, oração deve ser constante. Oração pelos alvos, salvação de vidas e integrante do núcleo. E datas, sim, as datas ajudam. Ninguém é oprimido a multiplicar na data, mas ter uma data ajuda a ter foco. Isso é do ser humano, tá? Continue treinando os seus colíderes. Olha, o colíder deve sempre fazer muitas coisas. Olha, ele deve pregar. O colíder, ele pode pregar até 2 vezes por mês. Deve pregar 1 vez, pelo menos, um ou outro. E se não, nenhum dos dois pregar, perdão, deve pregar 1 vez, um ou outro, você já está na hora de trazer a palavra lá, viu, negão? Um ou outro. Não, não. Mas não mais de 2 vezes. Porque senão ele já assume um papel que não é dele. Tá? É um treinamento. Ok? Olha, esse serviço, esse entrega, daqui a pouco ele vai ter a própria vontade de capacitação. Quando o Espírito soprar, ele vai no avô para poder também levar a igreja para casa dele. Tá? Ou para casa de outro irmão que é cedido. Então, o treinamento dos co-líderes é importantíssimo. Esse é o papel do líder, está sempre atribuindo função para o co-líder. Desenvolvamos estratégias de evangelismo. Por exemplo, nós temos aqui o GE que a igreja está ensinando, você deve falar lá. Mas você também pode fazer um almoço do seu grupo. Pode fazer um filme evangélico do seu grupo para chamar pessoas. Porque não pode e deve. Os grupos, entendam, gente, cada grupo é igreja. Amém? Cada grupo é igreja. Inclusive evangelizando, edificando, consolidando cada uma das pessoas. Então, a gente tem que falar sobre evangelismo e responsabilizar o núcleo da gente. Isso é fantástico. Porque às vezes a gente pega a culpa, né, e cava e joga para outro. Mas quem faz parte do núcleo sempre puxa a responsabilidade para si. É uma enxada, não é uma pá. E puxa para si. A igreja não está crescendo, mas também a gente não ganhou ninguém. A responsabilidade é nossa. Não é assim? Porque quando o pastor faz tudo e vai bem. Mas quando o pastor faz tudo e vai mal, a culpa é do coitado lá. Não é verdade? Então, desenvolva a estratégia de evangelismo. Nunca desista de ninguém. Invista em cada uma pessoa, promovendo o discipulado. Por quê? Quando eu digo nunca desista de ninguém, não é a qualquer custo. Ok? Não é. Às vezes vai ter que tratar algumas coisas. Dizer, olha, meu irmão, isso aqui não convém. Isso aqui não é a melhor forma. Então, se você pretende não desistir de ninguém, mas não discipula ou não corrige, aí vira um câncer. Gente, quantas vezes eu fui corrigido com meu pai? Meu Deus! Já sentou meu pai, outro pastor colega nosso, e outro pastor, e meu pai dizia assim, olha, isso aqui está errado, isso aqui está errado, isso está errado, você vai ficar esse tempo sem lidar com isso na igreja, sem isso na igreja. E o que eu fiz? Eu tive meu pai, meu pastor, receber, continuar amando ele, cuidando dele, e para poder, depois, Deus mesmo me restaurar. Ok? Então, nunca desista de ninguém. Nunca desista de ninguém. Invista em cada um, mas promovendo o discipulado. Promovendo o cuidado, o zelo com cada um. Amém? Delegue o máximo possível para os seus co-líderes, que serão enviados. Eles vão ser enviados. O sonho de um núcleo é sempre estar pequeno. Não porque não vem gente nova, mas porque envia gente missionariamente para outros bairros, para outras ruas. Então, se o grupo está pequeno, vamos investir muito em quem está aqui. Para quando tiver pessoa, tiver gente treinada, tiver o mínimo possível para continuar o grupo, eu enviar essa pessoa para ir embora. Amém? Porque aí eu continuo correndo atrás de gente, evangelizando, para poder estar na minha casa. E chega um dia que eles que vão ter outros grupos, que eu não vou poder ter mais do grupo. Eu, como pastor mesmo, logo não vou poder mais. Mas o líder de grupo, com o tempo, que vão gerando filhos e filhos, ele não tem mais como ter o dele, porque ele tem que supervisionar os outros. Entendeu? Então, a gente tem que ir sendo preparado para isso. Para que a gente possa... Às vezes dá certo ele conseguir tendo núcleos e tendo outros. Tem uma velhinha lá em Santarém, que ela já tinha 80 e poucos anos, e aí ela... assim, olha, tá bom, a senhora tem que parar de ser líder. Aí ela, tá bom, meu filho, tá bom. Chegamos na outra semana. Aí ela, o que eu faço? O povo tá indo aqui pra casa. Ela tinha gerado muitos e muitos grupos, né? Só que o povo converte pra casa da mulher. Aí você não vai fazer o quê, né? A mulher ri, fica um negócio sério. Então, aí deixaram. Então, a gente tem esse dom, mas não necessariamente tem que ser a vida toda, tá? Isso também vai ser dentro da possibilidade da pessoa. Tem gente também que não vai querer ser supervisor de outros grupos. Não, não é meu chamado ser supervisor, não. Eu gosto de ser líder de grupo. Não vai dar benção, ele vai ser líder de grupo a vida toda. O negócio é trabalhar e servir. Não deixe de supervisionar os seus núcleos filhos. Olha aqui, já vale para Chateau. Por hora eu tenho supervisionado, mas na próxima modificação, Chateau já vai começar a supervisionar os grupos que vieram dele, porque já vai ter duas gerações de modificação. Se não, gente, não dá. E eu já estou falando isso para vocês agora, porque no futuro, você pode dizer, poxa, pastor, mas eu sou o que vai supervisionar, não vai ter como supervisionar todos. Porque eu creio numa grande obra que Deus já começou a fazer em nós. E é quem começou a sua obra há de terminar até o dia de Jesus voltar. Então, até Jesus voltar, vai ser Vila Nova crescendo, abrindo grupo, enviando pessoas para abrir igreja em outras cidades. Até ele voltar, vai ser assim, só crescendo. E se, em algum momento, parar de crescer, é só uma parada estratégica. Para poder depois explodir de novo. Amém ou não? Amém ou não, gente? Glória a Deus. Nós vamos com esse slide para a gente terminar, tá? Quando o núcleo nunca se multiplica, o que acontece? Olha, isso aí é o que eu temo que vai acontecer no meu núcleo. Morro de medo. Vamos lá? São aí três pontos que a gente tem que ter muito cuidado. Quando o núcleo nunca multiplica, pode sofrer uma séria estagnação. Vai ficando monótono, frio, desculpe, tá frio ali, frio. Perdão, vai ficando monótona, fria, corriqueira e descompromissada a reunião, o culto. Então, se o núcleo não multiplica, com o tempo fica assim. E gente, isso gente relata no mundo inteiro, inclusive no Brasil. Aí fica assim, e aí? Oh, trouxe alguém? Não, chamei fulano, veio. E você? Não. A pessoa muda. Porque naturalmente, os grupos, eles perdem pessoas. A pessoa morre, a pessoa fica velha. Não é assim? É como uma família. Se não substituir, morre. Muita igreja na Europa fechando e vendendo os templos para motéis e bordéis e boates. Eles pararam de evangelizar, dizendo, não, Deus que salva, Deus que busca. Aí só tem os velhinhos, eles vão morrendo, vai fechando. Então, não, nós temos que ter como princípio evangelizar, ganhar pessoas, cuidar delas. E, senão, a nosso próprio núcleo, ele vai começar a definhar com o tempo. Porque a pessoa, a gente está privando ela de fazer o que mais revigora o crente, sabe o que é? É ganhar gente, cuidar de gente. Não é boa pregação, não é o que revigora o crente, não é relacionamento social, não. O que é ânimo para o crente é ganhar e cuidar. Essas duas coisas é que nos trazem vigor. Amém ou não, gente? Não é assim? Então, pode sofrer uma mutação, pode virar um clube social, lanchonete, aula de teologia, consultório de profecia. O núcleo, ele tem propósitos, ele tem direção. Se não, aquela gente junta ali, pode ser uma bênção eterna? Pode, mas tudo que tem acontecido no mundo todo é como um buraco negro dentro da igreja. Então tem que oxigenar, as pessoas têm que ter outras relações, as pessoas têm que crescer, expandir, amém? Então, risco, uma mutação. Pode sofrer uma mortificação. Se renovar-se, pode simplesmente falir, fechar, morrer. Encravar-se. Põe um chudiz e o grupo que não cresce é como uma unha que cresce para dentro. Começa a machucar o dedo. Começa a machucar o corpo de Cristo. Começa a virar um negócio esquisito que é tudo menos igreja. Por isso que você lê as cartas de Paulo aos Romanos, finais de todas as cartas pastorais de Paulo, ele dá um show de motivação neles, dizendo, expanda o evangelho, discipule vidas. Parabéns a fulano, beltrano, ciclano, beltrano, que tem igreja nas suas casas, que faz, que serve, que trabalha, estimulando o povo todo a viver também isso. Por fim, pode até gerar uma divisão quando cresce e não multiplica, um câncer. Então, irmãos, que em nome de Jesus, o Senhor nos livre de tudo isso e a gente possa viver mesmo como o Senhor tem nos chamado a viver na sua causa. Amém? Vamos terminar? No dia das crianças, Emily tem que ir para a churrascaria. Senhor, obrigado pela sua palavra, tão eficiente, eficaz e poderosa, que pode nos dar ânimo, vigor, poder, para que nós possamos continuar a tua obra. Em nome de Jesus, nos dá graça para poder servir ao Senhor com o nosso melhor. E que o teu próprio Espírito nos faça viver e nos ensine, nos faça lembrar todas as coisas para a glória do teu nome, em nome de Jesus. Amém. Amém, amados? Deus abençoe vocês, em nome de Jesus.